O lado que eu mais procurava foi aonde enfraqueceu. Pois eu estou em Betime e estou vendo esmorecer. O lado que eu mais procurava foi aonde enfraqueceu. Pois eu estou em Betime e estou vendo esmorecer. A firmeza para ser justa é preciso ser igual. Desfazem no que eu digo, dizem que eu não valho mais. A firmeza para ser justa é preciso ser igual. Desfazem no que eu digo, dizem que eu não valho mais. Já estando desmantelado, eu desabito. Estando começar para ver como vai ficar. Já estando desmantelado, eu desabito. Estando começar para ver como vai ficar. Se abre a boca e se diz, eu já disse, já está feito. Pois vamos para adiante para ver se tem proveito. Se abre a boca e se diz, eu já disse, já está feito. Pois vamos para adiante para ver se tem proveito. Sou chefe habitado e sei aonde eu habito. Não me acho com coragem de dizer esta bobagem. Sou chefe habitado e sei aonde eu habito. Não me acho com coragem de dizer esta bobagem.